Parado numa briga, no bairro do Jaçanã, me mandaram pra cadeia. Nossa, é isso lá no outro dia de manhã. Eles pediram identidade, e o guarda acreditou que é de verdade. Fui jogar no campurão. Após levar um chute no colhão. Me pegou de surpresa. Tenho medo da polícia, com certeza. Ei, malandro, tá quietinho, e faz o que eu mandar. Se não agir direitinho, na cadeia vou te enviar. Surpresa, chamado de bandido é uma dureza. Eles me trataram que é uma beleza. Tenho medo da polícia, com certeza.